Max. Search. Happy Box. Vai doer, vai sarar, filho. Vai doer, vai sarar, filho. Ninguém se importa com as suas dores no caminho. Mas do caminho sozinho, foca em não sair do trilho. Vai doer, vai sarar, filho. Vai doer, vai sarar, filho. Ninguém se importa com as suas dores no caminho. Mas do caminho sozinho, foca em não sair do trilho. Minha dor de cabeça aumenta, mais um Dorflex. Cicatriza as emoções com pomada e fita durex. Parto pra luta, quem me vê diz que eu tô bem. Melhor assim, até porque se eu perguntar, eles também estão se maquiando pro mundo e sorrindo. Meu redor todo mentindo e eu aqui. Esse costume deve ter vindo de Nau pra minha terra, junto com o mal da guerra. Lembrete, eu não esqueci que o sofrimento tá na entranha do meu povo. E depois de tanto adestrar, uma hora surte o efeito. Dizer que tá bem na merda deve ser o jeito brasileiro que arrumaram pra bobo bater no peito. Milico vai me pôr na forca com essa linha. Mas se tu amas tua nação, por que que a deixas sozinha? Gaia não precisa de homem no governo. Não cuidamos nem de nós mesmo, pô. Sem meu termo, vai doer, vai sarar, filho. Vai doer, vai sarar, filho. Ninguém se importa com as suas dores no caminho. Mas do caminho sozinho, foca em não sair do trilho. Vai doer, vai sarar, filho. Vai doer, vai sarar, filho. Ninguém se importa com as suas dores no caminho. Tu caminhou sozinho, foco. Meios que vendem felicidades em rede ao fim. Vendo isso nos meus irmãos, nas minhas ex, em mim. Pense bem, me conte com quantos cê conta nas suas dores. E conta quantos estão aí quando são flores. Eu pondo isso em pauta agora é porque existem só duas leis. Ou se abraça ou ignora. Choro o que tem pra chorar, eu tenho tempo pra melhora. Não confiei no que disseram, fui conferir lá fora aí. Machuquei-me mais do que pude, mas serviu cada aprendizado. E se ainda sobrou atitude, meu braço abre espaço. Quando a vitória vem, dor é passada. E vai doer, vai sarar, filho. Ninguém se importa com as suas dores no caminho. Marta o caminho sozinho, foca em não sair do trilho. Vai doer, vai sarar, filho. Vai doer, vai sarar, filho. Ninguém se importa com as suas dores no caminho. Marta o caminho sozinho, foca em não sair do trilho. We'll be right back.